sozinho tá batendo miudinho com saudade de você. Eu vivo só, eu vivo só, eu vivo só. Meu sorriso é tão sem graça quando eu vejo que ela passa, não me olha e não me vê. Não sei porquê, eu vivo só, eu vivo só. Eu não quero imaginar que eu vá ficar a vida inteira com o meu coração assim sozinho ali na geladeira. Eu fiz uma canção de amor pra conquistar você, só pra nunca mais eu me sentir tão só, tão só. Faço qualquer coisa pra ganhar o coração dessa mulher, só pra nunca mais eu me sentir tão só. Tá batendo miudinho com saudade de você. Eu vivo só, eu vivo só, eu vivo só. O meu sorriso é tão sem graça quando eu vejo que ela passa, não me olha e não me vê. Não sei porquê, eu vivo só, eu vivo só. Eu não quero imaginar que eu vá ficar a vida inteira assim sozinho ali na geladeira. Eu fiz uma canção de amor pra conquistar você, só pra nunca mais eu me sentir tão só, tão só. Faço qualquer coisa pra ganhar o coração dessa mulher, só pra nunca mais eu me sentir tão só, tão só. Pra ganhar o coração dessa mulher, só pra nunca mais eu me sentir tão só.